Total sentimento, poeticamente o poeta. Yo. Check. Em cada lugar que passei, representei a vida que vivi e o amor que conquistei. Encontrei nas palavras uma saída, acreditei na vida, poesias e rimas. Minha bela arte tem que ser falada em cima dos palcos ou nas belas praças, cantando, versando, se aperfeiçoando, caneta a papel, vou me expressando. Assumi o compromisso, levei a sério, fiz do meu talento belos castelos. Matar um poeta numa cidade, apagar uma imagem, um amor de verdade deixou saudades, tristeza nos olhos. Geraldo poeta, um bravo heróico, grande homem, conquistou muita gente com o seu jeito de ser. Um rapaz carente, a vida não é fácil para o poeta que busca perfeição na linha correta. Que busca perfeição na linha correta. Poeticamente o poeta. Pelas linhas da vida, a minha poesia segue viva. Enquanto a lua brilha e me ilumina, declamo a rima nessa batida. Pelas linhas da vida, a minha poesia segue viva. Enquanto a lua brilha e me ilumina, declamo a rima nessa batida. O poeta não morreu e vocês sabem disso. Permanece vivo na memória dos amigos. E Botirama perdeu e não esquece. Nas praças do centro ele permanece. E se fizessem alguma homenagem a todos os poetas que passaram na cidade, é de verdade, são poucas as palavras. O poeta interpreta e na mente não se apaga. Pode acabar a água, duvido que a sede. Isso me empurra num futuro pela frente. Eu posso ver, eu posso sentir. Posso cantar, versar e ao mesmo tempo sorrir. E decidir toda uma história. Fracassos da vida não entram na memória. Jogo fora todo negativo. Não me traz bons fluidos, prefiro positivo. Eu sou amigo da arte verdadeira, feita com amor, simplicidade sem brincadeira. Não é besteira tudo que falei, guarde na mente para que um dia passe também. Yo, para que um dia passe também. Pelas linhas da vida, a minha poesia segue viva. Enquanto a lua brilha e me ilumina, declamo a rima nessa batida. Pelas linhas da vida, a minha poesia segue viva. Enquanto a lua brilha e me ilumina, declamo a rima nessa batida. Pelas linhas da vida. Enquanto a lua brilha nessa batida.